Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus desde a antiguidade está no controle. Desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. Ele, o meu Deus é soberano. Se o meu para de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. E me traz de volta a vida. E me traz de volta a vida.